pretinha pra gente conversar. Você entrar na minha e a gente namorar. Vou te ligar, pretinha, pra gente conversar. Você entrar na minha e a gente namorar. Bateu uma saudade em mim, preciso te encontrar. E se eu te der um beijo, amor? E se eu te der o meu calor? E se eu te der o meu amor? Você não vai largar. Vou te ligar, pretinha, pra gente conversar. Você entrar na minha e a gente namorar. Vou te ligar, pretinha, pra gente conversar. Você entrar na minha, pretinha, e a gente namorar. Vou te provar o meu amor, você vai se amarrar. Eu quero te mostrar quem sou, quero te dar o céu, amor. Te juro, vou te encher de amor, você não vai largar. Pra gente conversar, minha pretinha. Você entrar na minha, pretinha, e a gente namorar.